Eu sei, jogos de amor são pra se jogar. Ah, por favor, não vem me explicar o que eu não sei e o que eu já sei. Oh, oh, oh, oh. O nosso jogo não tem regra nem juiz. Você não sabe quantos planos eu já fiz. Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi. É o seu exército invadindo o meu país. Se você lembrar, se quiser jogar, me liga. Oh, sei que não se pode terminar assim. O jogo segue, nunca chega ao fim. E recomeça a cada instante. Eu não te peço muita coisa, só uma chance. Pus no meu quarto seu retrato na estante. Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance. Ah, como ia ser bom se você deixasse. Oh, se você lembrar, se quiser jogar. O jogo segue, nunca chega ao fim. E recomeça a cada instante. Eu não, não, não, eu não te peço. No, no, no, no, no, no meu quarto. Oh, yeah, yeah, yeah. Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance. Ah, como ia ser bom se você deixasse. Se você lembrar, se quiser jogar, me liga, me liga. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Delicioso!